Se você já não me quer, não precisa ter pena de mim. Faça o que você quiser, talvez seja melhor assim. Se você pensa em outro alguém, desejo sua felicidade, mas não quero que fique comigo só por verdade. Se você disser adeus, não vou chorar. Eu vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar, te esperar. Se você disser adeus, não vou sofrer. Sei que o mundo lá fora vai te ensinar a viver, me amar, me querer. E quando a saudade te pegar no caminho, lembre que estou tão sozinho, esperando você voltar. E quando a saudade te pegar no caminho, lembre que estou tão sozinho, esperando você voltar. Tem dessas coisas, no amor a gente às vezes perde pra depois ganhar. Mas se o destino for ficar com você, o que tem que ser, será. Se você disser adeus, eu vou dar tempo ao tempo, mas não vou deixar de te amar, te esperar. Se você disser adeus,